nas escolas, nos postos de saúde, e vai ser com essas câmeras também, que já temos e que nós estamos instalando, que nós vamos conseguir chegar mais rápido, de forma mais proativa, para dar resposta também no trânsito. Olha, é impressionante. A tecnologia é uma coisa. Eu conversava, inclusive, ontem, Renato, com o Elton, da satisfação que nós, que fazemos jornalismo sem priorizarmos aí o sensacionalismo, como nós nunca mais falamos aqui, por exemplo, de assalto dentro de ônibus ou em terminais. Porque é impressionante. Há algum tempo atrás, todo dia, mas era todo dia, a gente tinha assalto dentro do ônibus, assalto no terminal, assalto no posto de saúde, levavam merenda escolar, fogão, freezer. Quer dizer, não dá para você, no caso a gestão, colocar uma segurança em cada esquina. Um segurança, um agente, enfim. Essa tecnologia faz com que, além de afastar um pouco aqueles bandidos, poxa, lá tem uma câmera e tal. Além disso, esse tempo resposta que vocês ganham é impressionante. Então, é parece uma coisa simples, mas não é. Não é. Em todos os sentidos, esse centro de operações vai contribuir para melhorar a segurança pública na cidade. Eu estou certo, Renato? É assim mesmo? Perfeito. É um trabalho conjunto. Polícia Militar, Polícia Civil e Guarda Municipal também dando a sua contribuição, dentro das suas competências, que faz hoje Sergipe e Aracaju ter os menores índices de assalto, de roubo, de furto, enfim, de alguma violência que seja coibida aí pelas Polícias Civil, Militar e também em contribuição com a Guarda Municipal. Vale lembrar também que esse centro de controle que foi inaugurado dia de ontem, possibilita para os servidores da SMTT terem melhores condições de infraestrutura, não só para os servidores que já atuavam nas dependências da SMTT, mas também os servidores que atuam, vamos chamar assim, na filial da SMTT, na Galeria Farol, onde a gente tem lá um ponto de atendimento, vão vir também para atuar mais próximo, de forma conjunta com os demais servidores, em melhores instalações, agora junto nessa instalação na sede da SMTT. Então, é um benefício para a população na questão da segurança pública, é um benefício para a população na questão climática, através da Defesa Civil que faz o monitoramento, do trânsito também, das respostas mais rápidas, e o servidor também ganha, porque tem melhores condições de trabalho, melhor infraestrutura, a integração da SMTT a partir dos servidores que estão na Galeria de Farol, que passarão a atuar agora na sede da SMTT, também é um benefício. Então, é um ganha-ganha. E precisamos lembrar que essa história começou lá em 2017, no início da gestão do prefeito Edivaldo. Na época, nós não tínhamos fibra ótica do município, um convênio através do TJ que possibilitou a integração dos serviços nos postos de saúde, nas escolas, ligar os semáforos inteligentes na fibra ótica. O município construiu sua própria fibra ótica, a construção dos terminais, as faixas exclusivas, corredores de transporte, e que agora culmina nessa centro de controle operacional e com as câmeras que estão sendo instaladas também, que vão alimentar esse centro de controle e que precisam da fibra ótica. Vejam só, uma obra, entre aspas, despretensiosa, assim, com pouco impacto, mas surte assim um resultado, uma eficácia tremenda nesse planejamento que foi feito desde lá de 2017, as ações se conectando, as ações se desdobrando para entregar hoje o centro de controle que tem lá, convergência do semáforo, das câmeras, com os postos de saúde, casas e escolas, com o Climaju, tudo conectado com a internet, com a fibra ótica que hoje o município tem própria, construído lá desde 2017. Que bacana! Viva a bela Aracaju! Rapaz, eu fico no orgulho danado quando eu chego numa cidade. Eu estive recentemente em Maceió, que é inclusive a minha terra, eu sou alagoano, embora estou aqui há 46 anos, sou muito mais sergipano do que alagoano. Mas eu estava num restaurante almoçando com meu primo, e quando ele disse, olha, ele mora em Aracaju, é jornalista e tal, imediatamente o proprietário do restaurante estava conversando com alguém e se virou e disse, você mora numa bela cidade. Eu digo, meu irmão, muito obrigado. E ele disse, queria que Maceió tivesse a organização de Aracaju. Poxa, como enche a gente de alegria, né, Renato? Ouvir um negócio desse. É muito bom. Meu caro Renato, para variar, o ouvinte está informando aqui que o semáforo ali em frente ao G Barbosa, da Milício Machado, está sem funcionar. Só para o senhor solicitar aí providência dos seus assessores, viu? Já temos ciências ali, é uma questão da energia pontual, mas já estamos em contato para restabelecer o funcionamento. Agora, agradeço. Valeu, então. Tá vendo, gente? É problema da energia, mas vai ser restabelecido. Agora eu não posso deixar o senhor sair do ar sem perguntar como é que está o processo da licitação dos ônibus aqui em Aracaju. Já me debruçando os próximos passos, tratando com as empresas a questão da chegada dos veículos. Estamos ainda, como disse, com uma outra oportunidade com você aqui, para os seus ouvintes, naquele período que a gente chama lá fase de mobilização. Tem 6 meses previsto para as empresas se estabelecerem, buscarem funcionários, mas principalmente fazer a aquisição dos veículos. Lembrando, ônibus, não existe pronta entrega para você ter veículo, demora 3, 4 meses para fazer as entregas. As indústrias que produzem os ônibus com férias coletivas. Então, os próximos passos agora me debruçando essas questões para a gente ter efetivamente no início do próximo ano o transporte já remodelado, com outra cara, com a cara que já está prevista no edital, com a cara que a gente vem divulgando na consulta pública. Aqui no seu programa também levamos as informações. Então, é isso que a população deseja. Nós estamos trabalhando nesse sentido de construir esse caminho, conforme previsto, insisto nessa tese, para que não pareça que tem algum fato novo. Não, seguindo o que está previsto no edital, em termos de qualidade, em termos de idade da frota, na questão dos primeiros ônibus com ar-condicionado, na estrutura que precisa para atender a população, e confiante de entregar um serviço de qualidade no início do próximo ano. Que legal. Agora, o Renato é daqueles gestores que fala pouco, mas é operacional, acaba é competente, viu? Nada, eu estou jogando confete no senhor não, mas a gente sabe que o senhor é de pouca entrevista, de pouca, enfim, mas sempre que fala, traz informação importante para nós. Renato, olha, muito obrigado mais uma vez, muito feliz em saber esse centro operacional. Ah, a Rita pergunta aqui, 24 horas, né, Renato? O centro funciona todos os dias, de segunda a segunda, com a Guarda Municipal, com a Defesa Civil, com a SMTT, atendendo a população, atendendo a segurança pública, monitorando o clima, para que a população possa ter cuidado do seu cotidiano com tranquilidade. Muito bem, Renato, grande abraço, bom trabalho para o senhor, viu? Eu agradeço, fico feliz de poder contribuir com a gestão do prefeito Edivaldo. Sou um secretário que procuro dar minha contribuição, construir nessa grande, vamos dizer assim, nessa grande entrega que o prefeito se predispôs a fazer. Quando se colocou à disposição para concorrer, para fazer entregas para a sociedade, para prestar serviço, a SMTT tem essa responsabilidade também, contribui nesse sentido, e fico feliz de poder contribuir nesse grande projeto do prefeito Edivaldo, que está transformando a cidade, e hoje a gente vê uma cidade com uma qualidade de vida, com serviços, com funcionando e todo mundo tendo prazer e alegria de morar nessa cidade. Bom dia, muito obrigado a todos. Muito obrigado. Renato Terlis conversando com a gente, ele é superintendente da SMTT. Em nome de Maratá, você sabe, a grande variedade de produtos de Maratá. Tem suco, tem tempero, tem tudo. Tudo. E da melhor qualidade. Aécio Neves. Oi. Volte aqui para o Carlos Ferreira. Vá. Mizu Cimento, cimento forte é cimento Mizu. Meu querido Eider aí da Puro A. Obrigado, viu, meu irmão? Foi ontem lá, resolveu o problema. Você é uma bênção, viu? Da Puro Ar, eu sempre digo que é a melhor empresa para cuidar do ar-condicionado da sua casa, tá? Do seu escritório, do seu carro, consertos, vendas de peças, né? Novas, usadas, tudo feito por técnicos especializados. A Puro Ar fica ali na Avenida José Ribeiro, José da Silva Ribeiro Filho. Muito bem, a energia elétrica, ASU, para onde é que você vai? Anote aqui, vá. Eu leio aqui a matéria. Que coisa, rapaz. Isso, muito bem. Vamos lá. A partir de ontem, os brasileiros receberão a conta de luz mais cara. Isto porque entrou em vigor a bandeira tarifária patamar 2. Meu Deus. Ué, mas não diziam que não ia acontecer isso? A mais cara do sistema, viu? Eita, meu Deus. A mais cara do sistema. Ai, ai, ai. Neste nível, os consumidores irão pagar R$ 7,8777 para cada 100 kWh. Meu Deus do céu. Já percebeu, né? Segundo a ANEEL, o que é a ANEEL? Agência Nacional de Energia Elétrica. Segundo ela, o acionamento da bandeira vermelha, patamar 2, é devido às previsões. Eles estão prevendo a baixa nos reservatórios das hidrelétricas e alta no preço do mercado da energia em outubro. É mãe de Ná. Eu queria prever meu aumento. Entendeu? Bola de cristal. O negócio lá na frente vai ficar ruim, vamos aumentar logo. É uma beleza. Mas vamos lá, vamos seguir. Como funciona o sistema tarifário? As bandeiras tarifárias cobradas mensalmente na conta de luz dos consumidores brasileiros servem para sinalizar a necessidade de economizar energia para pagar menos. Aí me deu um nó aqui na minha cabeçorra. E a cabeça é avantajada. Eu aumento para você gastar menos. Não era melhor dizer, não gasto, gasto menos. De que aumentar? É meio confuso. Só eu vou aumentar. Para você não pagar muito, você economize, sim senhor. Mas por que aumentar? Eu vou economizar sem o senhor aumentar, tá bom? Não tá. As bandeiras tarifárias, vou repetir, cobradas mensalmente na conta de luz, servem para sinalizar a necessidade de economia. Só eu vou aumentar. E como eu vou aumentar, você, por favor, dê uma pisadinha no freio. Não é nada, isso é mentira. É para ganhar dinheiro. Ah, desculpa de João. João sem braço. Elas são acionadas quando outras fontes de energia não são capazes de atender o consumo da energia da população. Ok. Bandeira verde. Boas condições de geração. Bandeira amarela. Sinal de alerta. É como semáforo. Bandeira vermelha. Condições ruins de geração de energia e o custo alto. E a gente é que paga. A ANEEL compara o sistema de bandeiras tarifárias criado em 2015. Pesquisa aí, Aline. Quem estava no governo em 2015? Por favor. Em 2015, com a variação no preço dos produtos consumidos. Quando um alimento está mais acessível, ou seja, mais barato, o tomate agora está com um preço bom, a população compra bastante. Porém, se ele fica mais caro, escolhe comprar menos. Não é que escolhe, é porque não tem dinheiro para comprar muito. Como é que você vai usar energia menos se você... É difícil. Vamos lá. Muitas vezes é possível substituir o alimento que se tornou inacessível por outro. Porém, o mesmo não é viável com a energia. Claro, você não vai substituir a energia por outro. A não ser que você faça um bichanozinho. Você sabe? Ah, bom. Você sabe o que é bichano? É gato. Então, mas não pode fazer porque é contra. Você sabe quem foi que criou essas bandeirinhas? Horário eleitoral. Se reveza no poder, é preciso esperança. Que a minha coragem encontre eco na sua coragem. Dia 6 nos encontramos nas urnas. Vote 50. Aracaju já decidiu! É em Andra! A virada começou e quem comprova isso é o Atlas Intel, instituto que mais acerta no mundo. Em pesquisa divulgada dia 26, Iandra dispara e já está tecnicamente empatada em primeiro lugar. Aracaju arrochou. Agora é Iandra Prefeita 44. 44 na cabeça. Está no ar. Rádio 44. Olá, minha gente. Oi, pessoal. Aracaju arrochou com a candidata mais preparada e que já mostrou que sabe trabalhar. É verdade. E Andra está pronta para ser a nossa primeira prefeita. Pois é. Se em Brasília, como deputada, ela aprovou leis, conseguiu recursos para nossa cidade, representou as mulheres brasileiras na ONU e fez muito mais, imagina o que vai fazer como prefeita. Fala aí, Andra! Eu quero ser a sua prefeita para cuidar de você e da sua família, mantendo o que está bom, mas acima de tudo, mudando o que precisa ser mudado. Venha comigo, Vote 44. Com o programa Viver Melhor, Iandra vai reformar a casa das famílias de baixa renda. Aí eu vi! Iandra também vai dobrar o Auxílio Municipal Especial e lançar o Ajuda Aí, uma renda extra anual. Aí eu vi! E com o programa Jovem Empreendedor, Iandra vai garantir crédito de até 10 mil reais para quem deseja empreender. Aí eu vi! E candidata mais preparada que Iandra. Aí eu não vi, não. Iandra Prefeita 44. Encerra agora o programa da coligação para Aracaju Avançar Mudando. União Brasil, Podemos, Avante, DC, Mobiliza e PRD. A Rádio 13 está no ar com a certeza de que dias melhores virão. O que me preocupa não é o grito dos maus, é o silêncio dos bons. Este ensinamento de Martin Luther King me inspirou a conversar com você que ainda está indeciso em relação ao seu voto. Eu sei que, de maneira geral, você pode estar muito decepcionado com os políticos e com os rumos da política. E eu não tiro a sua razão. Mas não podemos perder a esperança. Todos estamos vendo os esforços do nosso presidente Lula para tirar o Brasil do atraso que foi colocado. E este é um momento muito importante para os rumos da nossa capital, de Sergipe e principalmente do Brasil. O fato é que nesta eleição se formou uma grande rede bolsonarista, representada nas candidaturas governistas para vencer o Lula em Aracaju. É muito importante que todos estejam conscientes e principalmente ajam para impedir o retrocesso na nossa capital. Há um jogo para tirar o PT do segundo turno. O próprio Martin Luther King nos ensina: não há nada mais trágico neste mundo do que saber o que é certo e não fazê-lo. Nos ajude a chegar no segundo turno, que venceremos esta eleição. Precisamos do seu voto por Lula, por Aracaju e por você. Vote 13, não sou eu, somos nós, o PT. Lula hoje, Lula sempre. É 13! Federação Brasil da Esperança. Que vai começar o programa de quem tem coragem pra fazer e tá aqui pra ouvir nossa gente. Chama a delegada! Dani, fia, me chamo Tânia, sou daqui do bairro Industrial. Veja, meu dinheiro é contado e eu tenho que pegar ônibus todo dia. Ônibus não, né? Uma lata velha. Tem um jeito pra aliviar o bolso da gente, não? Chama a delegada! Ô, Tânia, eu sei que o seu dinheiro é suado e que cada economia faz toda a diferença no final do mês. E se dia de domingo todo mundo pagasse meia? Já aliviaria, não era não? Se der tudo certo, ano que vem todo aracajuano e aracajuana vai poder ir de um canto a outro da cidade pagando uma passagem mais barata aos domingos. Pode espalhar, Tânia. A partir do próximo ano, domingo é meia. Tem um recado ou uma pergunta pra Dani? Manda um zap pro 999908827. E não esquece de acompanhar a Dani no Instagram. Chama a delegada! Rádio 12, a primeira no coração das pessoas. Nós sabemos que ele vai fazer essa coroa do meio um novo bairro. Oxente, de Porto Dandas, Coqueirão Industrial, olha, 12 na cabeça. Meu sonho foi realizado. É como se uma nova vida surgisse. Luiz vai urbanizar o Jardim Petrópolis 2, o Nova Olaria, Porto do Gringo e Conjunto Monte Belo. Também o Recanto dos Cajueiros, Jardim Recreio, Suvaco da Gata, Paraíso do Sul 2 e 3, o Costa Verde 1 e 2, o Jardim dos Coqueiros e a Estrada do Alok. Além da dignidade que essas obras trazem à nossa gente, elas também garantem mais emprego e renda para as pessoas. É o não é, Luiz? Veja, só as obras que vamos realizar na cidade vão criar mais de 9 mil empregos. Eu fui presidente da Fundad e por isso criar emprego e renda para garantir comida na mesa da nossa gente é prioridade para mim. De geração de emprego e renda, Luiz entende, pois além de ter sido presidente da Fundad, ainda conta com o apoio do senador Laércio para trazer prosperidade para o povo aracajuano. Aqui é o senador Laércio Oliveira falando. Você conhece o meu compromisso com o desenvolvimento da cidade e o bem-estar da nossa gente. Por isso eu tô com o Luiz. Ele vai continuar o bom trabalho do prefeito Edivaldo e vai contar comigo no Senado para fazer Aracaju avançar com geração de emprego, progresso e cuidado com as pessoas. Vamos com o Luiz. É 12. E quem também vai com o Luiz é o nosso governador, Fábio. Aqui é o governador Fábio e vim exaltar a enorme admiração e confiança que tenho por Luiz. Olha, quando Luiz foi o meu secretário da SEDURB, se mostrou homem ético e comprometido com as pessoas. E por esse compromisso, conhecimento de Aracaju e pelo seu preparo, Luiz tem o meu apoio e é o nome certo para ser o próximo prefeito de Aracaju. É, sem dúvidas, o mais preparado. É 12, é 12, com 12 eu tô feliz. E Luiz não para de crescer. Mais uma pesquisa nacional da revista Exame mostra que Luiz continua subindo e já reduziu a diferença para o primeiro lugar. Em 10 dias, Luiz subiu mais 3 pontos e tá garantido no segundo turno. Aracaju diz não às mentiras e aos ataques. Diz não aos corruptos. Quer continuar com a ética e com o trabalho. Quer avançar com Luiz 12. 12 é 12, com 12 eu tô feliz. Aqui é o prefeito Edivaldo. A gente já fez a diferença na saúde com a maternidade municipal Lourdes Nogueira, que beneficia milhares de pessoas. E com seu apoio, é Luiz quem vai fazer ainda mais. É isso aí, prefeito. Aracaju vai avançar ainda mais na saúde das mamães e bebês. Com o complexo materno infantil, vamos avançar. Venha comigo. É 12, é 12. Coligação para Aracaju avançar de verdade. Coligação para uma nova Aracaju. Rádio 22, Emília, prefeita. 22. Emília. Contagem regressiva para celebrarmos a vitória de Emília e Ricardo Marques. Com uma campanha vibrante, propositiva e limpa, Emília vai consolidando sua liderança absoluta e caminha para uma merecida vitória já no primeiro turno. Emília, a mulher que Aracaju quer, vai fazer com Ricardo Marques um governo como você nunca viu. Aracaju tá te dando a maior força, Emília. Emília, prefeita, é o que Aracaju mais precisa. Emília, estou orando por você. Você é um exemplo de coragem. Você é uma inspiração para todas as mulheres de Aracaju. Tenha fé, Emília. Você vai vencer. Sua vitória é a vitória do povo de Aracaju. Vai ser no primeiro turno. Emília, minha família te ama. Chegando a hora, Aracaju. A hora de fazer 22 para a Emília congelar o IPTU. Para ela construir um hospital na zona de expansão. Aracaju vai fazer 22 para a Emília implantar o BRT e colocar o nosso transporte público na direção certa. A vontade de mudar com Emília vai prevalecer no dia 6 de outubro. Emília Prefeita 22. É desse jeito. É desse jeito. Faz aí o Edmília. Emília, 22, Aracaju, volta 22. Emília. Atenção, emissoras. Encerra-se neste momento a rede de rádios para a transmissão da propaganda eleitoral gratuita. Construtora Stanza. Para morar ou investir, o melhor custo-benefício é Stanza. Construtora Stanza informa a hora certa. Preparado? Vamos à pergunta decisiva. Qual é a construtora que vai além do empreendimento e também leva a valorização para a região? Opa, é claro que é a Stanza. Se é para falar de custo-benefício, a construtora Stanza é especialista no assunto. Aqui, na hora de investir em imóveis, seu dinheiro vale mais, muito mais. Acesse meustanza.com e comprove. Se é Stanza, é mais vantagem. Chegou em Aracaju o ProRack Rastreamento, Avenida Pedro Calazans 848, 996938701. ProRack informa a temperatura. Em Aracaju, 24 graus. Chegou em Aracaju, mais uma empresa do grupo ProRack Rastreamento. Há 11 anos usando a melhor tecnologia já desenvolvida em rastreamento veicular e com o menor preço do mercado. Na ProRack Rastreamento, seu carro ou frota estão em boas mãos. Ah, temos condições especiais para associações de proteção veicular. Visite-nos. A ProRack Rastreamento fica na Avenida Pedro Calazans, 848, ou ligue 996938701. ProRack. Aqui tem economia pro seu negócio. Vem pra quarta-feira do Orti, no Mix Mateus. Ofertas válidas para Aracaju e Nossa Senhora da Glória. Alho, quilo, 26,99. Tomate longa-vida, o quilo, 1,79. Maçã, o quilo, 9,90. Ovos Enaves brancos, 30 unidades, 13,39. E muito mais, melão amarelo, o quilo, 2,89. Receba as ofertas direto no seu celular. Vem no zap do Mix Mateus. Conheça o serviço premiado Chevrolet. Fazendo um serviço a partir de R$250 no seu Chevrolet, você pode ganhar um vale compras de até R$500 para usar como quiser. E ainda concorre a um Tracker 0 km. Aproveite revisão preventiva a partir de 30 mil quilômetros com 20% de desconto em até 4 vezes sem juros. Troca de óleo e filtro a partir de 6 vezes de R$29 sem juros para motores 1.0 e 1.4, exceto turbo. Acesse serviçopremiado.com.br e participe. Paz no trânsito começa por você. Chevrolet. Pra construir o nosso sonho tem que ter coragem, tem que vir na base, tem que trabalhar. Na sua obra, na reforma e construção, tem que ter um braço forte, tem que ter Mizu. De leste a oeste, de norte a sul, na sua obra tem que ter cimento Mizu. De leste a oeste, de norte a sul, cimento forte é cimento Mizu. Fale conosco, 4003-0444 ou 99864-7080. Cimento Mizu. Prepare-se para uma explosão de sabor com o refresco em pó Maratá. Com mais de 15 sabores para você escolher, cada gole é uma aventura indescritível e refrescante. Fonte de vitamina A e C, o refresco Maratá é a combinação perfeita entre o delicioso sabor da fruta e a praticidade que você precisa. E o melhor? Ele já vem adoçado na medida certa para você. Refresco Maratá. Muito mais sabor da fruta. Lojão Façouto. Faça o seu cadastro de cliente VIP e ganhe até 10% de desconto comprando a unidade de cada produto. É isso mesmo. Você enche o seu carrinho com a quantidade que você precisa e ganha até 10% de desconto. Aproveite as ofertas da semana. Peito de frango Copacol pacote, 13,79 o quilo. Peixe sardinha inteiro o quilo, 8,49. Feijão carioca meu feijão, 4,89 o quilo. Sabão em pó Bentivi fragrâncias, 2,99. Cliente VIP, só o Lojão Façouto tem. Aracajuanas e aracajuanos, chegou a hora de trabalharmos juntos com o governo Lula para melhorar a sua vida e da sua família. Não é, presidente? Agora é hora de votar em quem vai nos ajudar a colocar a sua cidade no rumo certo. Aracaju, vote Candice Carvalho. Presidente, temos o nosso time aqui em Aracaju. É o 13 que vai andar de mãos dadas com o povo. Candice de Lula é 13. Vote 13. Abra sua empresa de forma rápida, sem burocracia e estresse, com toda a segurança de um lugar com sede própria. Registre sua empresa no nosso endereço fiscal e utilize nosso endereço comercial para correspondências profissionais. Estilo Coworking, escritório virtual. Uma forma moderna e econômica de montar a sua empresa. Ligue agora, 98172-8709. Visite arroba Estilo Coworking. A agressão de Andra. Mandado pro prefeito usar o bombeiro, um prefeito disfarçado, tocando a bunda. O despreparo de Andra. Mulheres, elas, com eles, O desrespeito de Yandra. Mulheres que estão com ele não merecem respeito. Mulheres que estão com ele não merecem respeito. É isso que você quer para Aracaju? Aviso. A excelentíssima juíza doutora Laís Mendonça Câmara Alves informa aos eleitores da segunda zona eleitoral que houve alterações nas sessões dos seguintes locais de votação. EMEF Tancredo Neves, Escola Municipal São Cristóvão, Instituto de Educação Rui Barbosa, Faculdade Pio X Unidade Centro, Antiga Escola Parque CED, Antiga UNIT A Acesso Rua Lagarto CED, Colégio Patrocínio de São José, EMEF José Antônio da Costa Melo, Escola Estadual Leandro Maciel, Escola Estadual Professor Arthur Fortes e Colégio Master. Laís Mendonça Câmara Alves, juíza eleitoral da segunda zona eleitoral. Luiz Roberto disse em seu programa que se aposentou na Petrobras. Luiz foi petroleiro concursado e se aposentou depois de mais de 30 anos. Mas o que Luiz não diz é que, na verdade, ele foi demitido por justa causa da Petrobras por fraude de corrupção em um esquema ilegal e milionário de desvio de dinheiro público através de contratos com a empresa do seu irmão, é mentindo para o povo e desviando dinheiro público que Luiz pretende governar Aracaju. Aracaju não merece. Alegria em primeiro Ferreira, uma voz a serviço da verdade. O maior recordista de audiência do rádio sergipano há 43 anos. Fazendo jornalismo com profissionalismo e responsabilidade. Muito bem, voltamos, são 7 horas e 18 minutos. 7 e 18. Olha, a situação lá tal da política é tão. Ontem eu recebi um áudio. Amanhã eu coloco no ar. Eu tenho um irmão que é radialista também lá em Penedo. E uma pessoa flagrou duas outras pessoas conversando, tramando um assassinar ele. Meu Deus. Meu irmão. Para você ver como é que tá a coisa, né? A política. Claro que ele tomou todas as providências, já prestou o boletim de ocorrência, está andando com segurança, e, enfim, todas as providências serão tomadas. Mas a gente espera que a polícia lá de Sergipe, ou de Alagoas, já que tem os nomes das pessoas, né, haja. Não é assim? Haja. Meus amigos, minhas amigas, cadê a matéria que eu coloquei aqui? Barará, barará. Não, estava aqui a matéria aqui. Tem uma... É interessante isso. Brejo Grande. Comparação de pré-candidato a Saruê. O que é Saruê? O que é Saruê? Eu não sei. O que é Saruê, meu filho? É um bichinho fedorento. Ah, um bichinho fedorento. Ah, Saruê. Sariguê. É, Sariguê é o nome certo? Também. Também. Sariguê. Mas vamos lá, então, chamaram alguém no político de Saruê. Eu vou dizer, viu? Em julgamento realizado ontem, até julgamento, o Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe decidiu por unanimidade manter a condenação de Paulo Tenório Neto, acusado de realizar propaganda eleitoral antecipada negativa. Todos os juízes membros acompanharam o voto do relator juiz Hélio de Figueiredo Mesquita Neto, que concluiu pela improcedência do recurso. A ação teve início com uma representação movida pelo PSD, Diretório Municipal de Brejo Grande, que apontou a publicação de vídeos e imagens no Instagram de Paulo Tenório, nos quais ele comparava o adversário político Carlos Augusto a um, abre aspas, viu? Saruê. Fecha. Em uma tentativa de desqualificá-lo perante o eleitorado. Na decisão proferida, o juiz de primeiro grau destacou a intenção do representante de estereotipar o adversário político com um tipo de rato ladrão. Olha aí. Qual é o significado de Saruê? É rato ladrão. Não sabia. Saruê come galinha. Saruê é rato ladrão. Eu não sabia. Obrigado, doutor. Eu não sabia dessa. É, não pode chamar aquele cara não, viu? É. Então, a intenção, segundo o juiz, fica clara diante do conteúdo apresentado, sendo tal comportamento ofensivo à honra daquele o que é vedado. O juiz eleitoral destacou o uso de inteligência artificial, tá uma loucura isso, para criar uma montagem que sobrepunha o rosto de Carlos Augusto, aonde, não é meu filho não, meu filho não é candidato a nada não, a um saruê. Lá em casa tem. Bote aí, Aline, no dicionário. Não, eu não sabia, eu sei, mas lá tem. Tem três lá em casa da Mangueira, a gente